Compromisso, sou eu, nego suíço. Não sou objetivo, livrando você e seu filho do perigo. Porque favela é muita treta, favela não é besteira. Respeito pra quem respeita, se não considera é aquilo. Brinquedinho criminal de meninos, cospe chumbo, tão na mão a toda hora. É foda, de vida de tráfico de droga. É onde chumbo vai, é onde chumbo volta. Sem potoca, periferia é o certo pelo certo. E o errado é cobrado sem atraso. Muitos viraram finados na mira da dundum role pointer. Comédia tem de monte, querendo atrasar os irmãos do bonde. Os irmãos do bonde. E aí, bicudo, tá brincando demais. Cê quer o quê? Quer me jogar pra trás? Demorou. E aí, bicudo, tá brincando demais. Tá brincando demais. Tá brincando demais. Gingadão de vacilão, tô ligado na boleta. Robocop na quebrada, trabalhando pro sistema. Se vê o irmão no corre, já banca o herói. Só vou te dar uma ideia, chumbo trocado não dói. Vomitou ideia errada pra queimar nossa imagem. Deu perdido nos moleque pra falar da malandragem. Mas se manca, porque aqui na quina é nós que anda. Sacanagem de Jacu, não vai quebrar minha banca. Falar que nossa base é tudo copiada, mas é o som que rola em todas as quebradas. Se tu não me conhece, prazer, morte legal. Enquanto a gente sobe, fica aí falando mal. Na moral, eu canto meu rap, tu fica mudo. Aqui é peso mesmo, é som pra vagabundo. E aí, bicudo, tá brincando demais. Cê quer o quê? Quer me jogar pra trás? Demorou. E aí, bicudo, tá brincando demais. Tá brincando demais. Tá brincando demais. Pilantra já cê bate. Relato periférico no ataque. Se pá não deixa brecha, se pá levar na testa. Quem deve é cobrado, o réu vai ser julgado. Se pá condenado, tá enrolado. Lei é lei, se respeita, tudo bem. Se não, amém. Homem que é homem, segura a sua pemba. Comédia cai, entrega de bandeja. Não importa onde esteja, o bom cagueta não se move. Tem o Dom X9 na área, seu filme está queimado. Tem fama de dedo engessado, derrubou uma pá de ladrão. Pode encomendar seu caixão, manos estão na função. Não tem otário não, vai sentir o gosto amargo da automática na sua boca. Vai suar, vai temer, vai pedir pra não morrer. Mas infelizmente você não vai nem ver. Não seguiu o proceder da favela, infelizmente já era. Separa de bicar.